Quase uma tonelada de maconha saiu de circulação por uma ação da Polícia Militar na tarde do último sábado. Segundo informações, quando a noite já começava a cair, o oficial de serviço, subtenente Itamar Teles, estava em patrulhamento com seu motorista pela Avenida Maria Bubiac. Ao observarem um indivíduo sair do meio de uma mata, assustar-se com a viatura e voltar correndo para o interior da mesma, o oficial pediu apoio de outras viaturas, como o pelotão de choque, que rapidamente deslocaram-se para fazer uma varredura no meio da mata onde o indivíduo havia escondido-se. Durante os procedimentos de busca, foram localizados fardos de maconha escondidos em meio ao matagal. A droga foi apreendida, colocada em duas viaturas e encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi pesada e totalizou 755 quilos de maconha. A droga deve ser destruída assim que o inquérito policial instaurado for concluído. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.